Sistema cruel, cê tá em kamikaze. Yo. Apostei no cassino sem ter nenhuma ficha. Fiz um cruzeiro, foi de canoa. Tirava de arma de pau e eu no deserto almejando garoa. Sem colete, rumo ao balaço. Já tive treta com a rua de baixo. Meu clichê é ficar rico e não dar ibope pra noticiário. Ela senta no grau comigo, na minha cavala Ducati. Arrastar o cabelo no asfalto, pra se promover mais tarde. Roda a roleta no meio da sorte. Eu de cowboy e maço de grana. Neguinha nas motas, charuto cubano. Pro time e pras damas. Sou o martelo que vai bater em prego até entortar. O jogo é palitado, pipoca enforcado. E eu observo jogando bilhar. Baralho é marcado, sinuca de bico, cacheta, canastra. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada. Meu camucho me protege do frio, as ideias aqui é sem truque. Minha cabeça dá prêmio, mas a máfia vem de cardume. Cartel tá em cordel, cordel tá de mira laser. O chefe tá de colete e os braque dentro da blazer. Na linha de tiro a vida é um cassino e eu sou o jogador. Tô de férias em Aracaju, meus moleque em Minas ficou. O jogo é jogado, sou eu que dou as cartas. Depois da aposta feita é só buceta, maconha e praia. Cassino você maconha e praia, você maconha e praia. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada. Cassino você maconha e praia, você maconha e praia. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada. E eu já fui pro corre, me arrisquei pra caralho. Pra andar de carro, limpeza ou clonado. Faço parte da escola, rap nova geração. Hoje dou as cartas, sou o coringa do sertão. As puta quer curtição, quer postar, sair no status, quer sair no story. Balançando o rabo, maconha e buceta, traficando letra, saindo da gaveta. Cada ideia pimenta, sinto o peso da caneta. Pouco escrota no verso, muita fama, muito acesso no wi-fi. Disponível pro papai, o jogo vira, né rapaz? Vou jogar seu joguinho, eu sou o Arthurzinho. Oficial, siga lá, siga lá. Muita braba, mas faz eu te enganar. Elas querem me dar por uma melissa. Ela joga calcinha pra ganhar célula da maçã. Roupa da moda pra postar no feed do Instagram. E tô pesado de prata, meu ouro está em casa. Meu príncipe, minha joia rara. Aqui se faz, aqui se paga. Se eu morrer não levo nada, só quero viver momento. Qualquer coisa tá valendo, então pode vir sem medo. O crime financia as patricinhas na cama. Nós trata como uma dama, no flow tipo da nuvem. A minha mão é sua, tira umas férias no Brooklyn ou em Las Vegas. Nosso rap impera, a música vira lenda. A música vira lenda. Ra, ra, ra. Cassino você maconha e praia, você maconha e praia. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada. Cassino você maconha e praia, você maconha e praia. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada. Cassino você maconha e praia, você maconha e praia. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada. Cassino você maconha e praia, você maconha e praia. Cansei de lotomania, é na clandestina que tá numerada.